Hoje o tema da palestra se chama Qual é a maior de todas as conquistas? Daí eu faria essa pergunta para vocês, né? Qual é a maior de todas as conquistas? Então com certeza cada um vai dizer algo diferente. Pode ser que tenha respostas iguais, mas como a gente é um ser ainda que está muito vinculado à matéria, uns vão falar casa, outros vão falar automóvel, assim por adiante, vai ter diversas respostas, né? Muitas parecidas e iguais, mas essas respostas elas são até, de uma certa forma, até normais, por quê? Porque a gente vive num plano, né, material, a gente está muito preso à matéria, e a matéria é aquilo que nos move, né, ainda, que nos dá mais motivação, que nos dá, assim, às vezes, mais desejo de conquistar as coisas, é sempre o lado material. Então, quando a gente pergunta qual é a maior de todas as conquistas, com certeza alguém vai falar, vai, minha maior conquista é ter uma casa, meu sonho realizado, é ter um carro, assim por adiante, né? Isso é o que vem mais normal. E aí eu trago, assim, um paralelo bem simples, né? Quando a gente dá um presente a uma criança, já falei isso várias vezes aqui, quando a gente dá um presente de Natal, de aniversário a uma criança, o que acontece? Meia hora, uma hora, duas horas, a gente não pode chegar nem perto, né? Por quê? Porque aquilo lá, naquele momento, é aquilo que ela tem de melhor, né? É aquilo que ela consegue visualizar, tocar. Então ela vai ficar empenhada em cima daquele presente que ela vai ganhar e não vai largar de mão. É que nem quando um cachorro pega um osso para comer, ninguém chega perto. Mas passou umas duas horas, três horas, aquilo lá, ela joga para escanteio e não tem mais aquele valor como tinha no momento que ela recebeu o presente. Então as conquistas materiais que a gente consegue na vida, claro que todas elas trazem, né, sabor, trazem, não comodismo, mas trazem muitas coisas boas, e com o tempo isso vai caindo. Então a gente acaba de conquistar uma coisa hoje, claro que a gente conquista com luta, né, com prazer, com desejo, por esforço próprio, né, assim que a gente conquista as coisas, né, dificilmente cai alguma coisa do céu, né. Então depois que a gente conquista isso, a gente dá uma relaxada, e dali muito tempo a gente passa a não dar muito tanto valor àquilo que a gente acabou de conquistar. Daqui a pouco a gente já está com o olho grande para conquistar outra coisa maior, né, e assim a gente vai. O ser humano, ele tem esse ímpeto dentro dele crescente de sempre querer mais. Mas, infelizmente, a gente só dedica nosso esforço à parte material. A gente esquece da outra parte. Então, vamos falar um pouquinho sobre isso, né? Qual é a maior de todas as conquistas? Hoje, vivemos em um mundo movido pelo dinheiro. A maior aspiração da humanidade é ficar extremamente rica e, de preferência, mais rapidamente e com menor esforço possível, né? Isso é o que a gente mais quer. A gente deseja às vezes, tanto é que quer ficar rico, quer ficar com um monte de coisa, né? E a gente está sempre lutando e correndo atrás disso. A gente quer ficar rico de alguma forma. Então, ao longo dessa caminhada, nem sempre muito ética, vamos deixando para trás valores simples e saudáveis e nos apegando às coisas supérfluas que nos afastam do nosso verdadeiro destino e, pior, nos fazem perder a saúde física e mental. Então, a gente vê por aí muitas pessoas se matando, fazendo de tudo mais um pouco, né? Para quê? Para conquistar riqueza. E daí eu faço a pergunta para vocês, né? Será que riqueza, dinheiro, traz felicidade plena? Porque essa pergunta, ela vem sempre batendo a gente. Claro que dinheiro traz comodismo, né? Traz uma vida melhor, mas com certeza eu vejo que não traz uma felicidade plena. Por quê? Porque quem o tivesse não estaria, às vezes, passando pelos problemas que passam, né? Mesmo quem tem dinheiro, às vezes, não tem uma vida feliz. Então, a gente vê que o dinheiro não traz uma felicidade plena. Ele traz uma sustentabilidade, traz uma vida melhor, com certeza, se vive melhor, mas a felicidade é uma coisa que não depende do dinheiro, porque senão, quem tem muito dinheiro seria o mais feliz do mundo, né? A gente vê que isso aí não acontece, que o dinheiro não traz felicidade. Ele traz uma vida boa, uma vida, né? Uma vida legal, mas felicidade ele não traz na sua totalidade, que é o que a gente busca, né? Ser feliz. Então, essa corrida impensada atrás do dinheiro nos faz viver como se nunca fôssemos morrer. E morrer como se nunca tivéssemos nascido. Verdadeiramente, não possuímos nada neste mundo. Vejamos quantas fortunas foram dilapidadas, quantas famílias milionárias perderam tudo num piscar de olhos, né? Porque às vezes a vida é assim. As pessoas enriquecem de uma forma, nem vou dizer até ilicitamente ou não, isso não vem a um caso. Às vezes as pessoas enriquecem de uma forma muito rápida, né? Mas também, por outro lado, às vezes elas empobrecem ou perdem de uma forma muito rápida. A gente já viu vários exemplos sobre isso, né? Que pessoas que enriquecem perdem tudo dia para noite, né? E assim por adiante. Então, refletindo sobre isso, chegamos à conclusão de que a única propriedade verdadeira é aquela que não enxergamos. Tudo que for palpável não pode ser uma propriedade eterna, ou simplesmente estou utilizando-a temporariamente. Então, tudo que a gente luta, às vezes, para conquistar, né, tudo de bens material, são coisas passageiras, que vão ficar para trás quando Deus desencarnar. Para aqueles que acreditam na lei da reencarnação, melhor ainda. Pior para aqueles que não acreditam, né? Já pensou? Então, eu me dediquei tanto àquela minha vida de riqueza, de bens, de material, e eu vou morrer, eu vou deixar tudo para os outros, né? Imagine a cabeça da pessoa como fica, né? Se eu penso, então, dessa forma. Então, nossos sentimentos, esses sim, nós os carregamos e eles são nossos. O prazer que tenho em conversar com um amigo, o amor que sinto pelos meus entes queridos, a felicidade de estar junto aos nossos quando eles necessitam, a alegria de poder ajudar ao próximo e me manter no caminho da evolução espiritual. Então, o que a gente carrega verdadeiramente dentro da gente para o outro lado, quando a gente desencarna, são só emoções, energias, conhecimento, é só a parte energética. O corpo, não só o corpo nosso material, mas toda aquela matéria por qual a gente tanto luta às vezes para conquistar e conseguir, isso vai ficar para trás. Então, o que a gente pensa que a gente conquistou, né, lutou tanto para conquistar na vida, a gente não vai levar nada. Então, às vezes a gente está com foco mal direcionado, né? A gente só quer juntar riquezas, bens materiais, e no fim a gente vê que a gente não conquistou nada. Fica tudo para trás. A vida passa muito rápido e é formada de pequenas coisas, lembranças de situações cotidianas que nos deixam mais ou menos integradas com a espiritualidade superior. Esta deve ser o exercício contínuo de desapego, desapegar-se do dinheiro, das posses, da pose, de cargos, de pessoas que nos escravizam, desapegar-se do próprio sofrimento e assumir aquilo que temos de melhor, que deve ser a nossa orientação e a busca do conhecimento, né? Por que a busca do conhecimento? Porque o conhecimento nos liberta, né, de muitas coisas que a gente é preso, às vezes, né? Ao passado, a coisas antigas, antigas retrógradas, né? A novos conhecimentos. Então, conhecimento é a melhor coisa para a gente investir. Conhecimento, sabedoria, bem-estar, a parte da espiritualidade, né? Buscar um pouquinho mais. É isso que nos dá sustentação quando a gente vai para o lado da espiritualidade. Então, toda mudança também deve ser realizada aos poucos. Os hábitos são coisas boas, saudáveis, né? Então, os hábitos são a somatória de várias e várias repetições. A gente, quando começa a fazer alguma coisa repetidamente, né? Sistematicamente, uma coisa que é boa, ela se torna um hábito, porque eu faço aquilo normalmente, sem ficar me cobrando, a coisa acontece naturalmente. Então, quando a gente está enraizado com uma coisa boa, daí ela se torna um hábito. É que nem escovar os dentes de manhã, por exemplo, é um hábito que a gente tem, né? Todo dia de manhã cedo levanta, toma banho e escova os dentes. Escovar dentes, ou tomar banho ou não de manhã, não importa, mas escovar dentes é um hábito saudável, né? E assim deve ser os hábitos. Então, para eliminar os velhos hábitos, é preciso se associar ao tempo, pois somente ele é capaz de segurar a colheita de que um dia foi a sua semeadura. Então, às vezes, para a gente se livrar de velhos hábitos, coisas que não trazem mais benefício para a gente, é um trabalho bastante difícil, né? Então, por isso que ele fala, deve ser realizada aos poucos. A gente não consegue se livrar de velhas coisas tão rapidamente, né? É como dormir hoje e acordar amanhã com novos hábitos, não acontece. Tem que se trabalhando aos poucos, né? E assim vai, com disciplina. Então, o hábito só pode ser extraído da personalidade ao ser substituído por outros novos. Tudo começa no pensamento, e é necessário que, antes de qualquer atitude, as ideias sejam bem objetivas e positivas. Primeiro se muda a mente sem pressa, mas com firmeza, pois só ela pode comandar o processo, né? Tudo nasce no pensamento. Então a gente tem que trabalhar o pensamento, pensamento positivo. Às vezes eu tenho um velho hábito ruim, horrível, que quero me mudar. A gente tem que ir trabalhando aos poucos. Quando a gente... É que o hábito faz a gente fazer as coisas meio automatizadas, automáticas. Faz a gente faz sem pensar as coisas, né? Então leva muito tempo a gente mudar os velhos hábitos. Bastante tempo. Então tudo começa no pensamento. E é necessário que antes de qualquer atitude, as ideias sejam objetivas e positivas. Primeiro se muda a mente, sem pressa, mas com firmeza, pois só ela pode comandar o processo. Então, tudo começa no nosso pensamento. O alicerce principal para todas as mudanças está no pensamento, no objetivo a ser alcançado, enfim, na certeza do que se quer obter. A força de vontade, a dedicação, a motivação devem funcionar como os elementos de sustentação, como se fossem tijolos e cimentos de uma construção íntima, que juntos ajudarão a erguer a fortaleza dos nossos sonhos. Então, tudo que a gente vai fazer tem que ter empenho. Então, quando a gente fala assim, ah, porque milagres não existem, né? Se a gente for analisar, a gente vai pensar verdadeiramente se milagres existem ou não. Por quê? O milagre, ou seja, aquilo que a gente deseja tanto, que a gente quer que ele aconteça, a gente tem que ter empenho naquilo que a gente quer. Senão não vai acontecer cair do céu, né? A gente só consegue as coisas por méritos. Então, se eu faço por merecer, se eu empenho, se eu me dedico, se eu me motivo positivamente com aquilo que eu desejo, daí eu conquisto. Mas não a gente pedir uma coisa a Deus, não fazer nada, não se mexer e querer que aconteça. Aí sim é um milagre, né? A gente quer que aconteça, e não vai acontecer nunca. Vão passar anos e anos, a gente passa a vida esperando, né? E o milagre não vai acontecer. Por quê? Porque a gente não se empenha, né? Tem que ter uma ligação entre aquilo que a gente quer e aquilo que eu procuro realizar, desejo, né? Então, o homem tem o poder de transformar as diretrizes do seu caminho quando acorda para a realidade das suas tarefas. Então, assim, ó, a gente tem o livre-arbítrio. Eu decido o que vou fazer da minha vida, eu decido o que eu quero da minha vida. Só que, quando ele acorda para a realidade das suas tarefas, ou seja, eu tenho que reconhecer também que eu estou dessa forma, que eu estou assim, que eu estou assado, que eu preciso me mudar, porque senão, a gente não muda nunca. Então, se eu tenho alguma coisa que eu quero mudar, se tem alguma coisa que eu quero conquistar, eu tenho que cair na real, né? Saber que eu preciso mudar, daí a coisa começa. Com desejo, com dedicação, com atitude, né? Se eu não tomar a realidade disso, daí a coisa nunca vai se concretizar. Por quê? Porque dentro de mim, não é o que eu quero ainda. Então, a gente tem que se concretizar com a realidade daquilo que a gente é, daquilo que a gente quer. Então, um dos objetivos da existência é a modificação dos hábitos, dos nossos hábitos prejudiciais. E desde que esse processo aconteça, não há mais necessidade de dor ou sofrimento. Então, aquela história, né? Ou a gente aprende pela dor, ou a gente aprende pelo amor. É nós que escolhemos, temos o livre-arbítrio. Tudo é mudança de mentalidade e de perspectiva. Nada está acondicionado, nada está condicionado a uma lei inexorável, ou seja, uma lei imutável, né? Tudo pode se mudar, só depende da gente. Então, se a gente tem que se mudar ou transformar alguma coisa, a gente começa primeiro reconhecendo que tem que se mudar. E depois a gente vai, aos poucos, gradativamente, né? O conhecimento da reencarnação não nos pode deixar também sem atitudes. Ah, eu tenho, vou reencarnar 2.500 vidas, então não precisa fazer isso agora, né? Não é que a gente não precisa fazer agora. A gente pode começar agora, mas de uma forma lenta, sem desespero, né? Tipo assim, sabendo que eu não vou viver só uma única vida, então não preciso fazer nada correndo, nada em estado desesperador, mas fazer gradativamente, assim que a gente tem agir. Para continuar então nesse assunto, vou chamar o Ivo.